E o Ancy de Gotas ficou mundialmente conhecido pelo seu poder e eficácia para acabar de uma vez por todas com ansiedade, insônia e depressão, com apenas algumas gotas diariamente. E os seus princípios ativos, né, do produto está sendo muito bem recomendado e falado, né, por grandes nomes aí no mercado brasileiro, como Peter Liu, Dr. Drauzio Varella e até mesmo o Lai Ribeiro, pela sua forma ser 100% natural e ele não ter nenhum efeito colateral na sua saúde.